não sei. Eu não sei se não passo, se eu passo conquistar o mundo. Não sei, não sei, eu não sei, eu não sei. Não sei o que se eu passo conquistar você. Não sei, não sei, eu não sei, eu não sei. Sem cigarro, eu não fico. Vai por mim. Já caí, toquei, toquei. Tô cavalo, tô cavalo. Eu não sei, eu não sei. Ai meu. Eu não sei, eu não sei. Sem cigarro, eu não fico. Vai por mim. Já caí, toquei, toquei. Tô cavalo, tô cavalo.